amigo te leva pra tomar uma. Depois pega sua mulher, vai pro motel fazer a tia. Fica se achando gostosão e metido a raparigueiro. Cuidado, cuidado com o gordinho da Saveiro. Ele quer ser teu amigo, te levar pra tomar uma. Depois pega sua mulher, vai pro motel fazer a tia. Olha quando você vai pra academia. E pra ficar sarado e malhar o dia inteiro. Olha o gordinho da Saveiro. Além de manicure, bota caia no parceiro. Oh, oh, oh, olha o gordinho da Saveiro. Ela fazendo as unhas e gastando teu dinheiro. Oh, oh, oh, olha o gordinho da Saveiro. Além de manicure, bota caia no parceiro. Oh, oh, oh, olha o gordinho da Saveiro. Ela fazendo as unhas e gastando teu dinheiro. Banda, beijo molhado.